Cumprimento a presidente legislativo taquarense, minha colega vereadora Sirlei, os demais vereadores, vereadoras, ao público que nos prestigia essa noite, os ouvintes da Rádio Taquara e os demais veios de comunicação que nos acompanham. Quero iniciar externando a minha ida como ouvidor à Escola Teófilo Sauer, acompanhado do servidor Evandro, aonde que nós aproveitamos desta ferramenta tão necessária para a comunidade como essa que tem aqui na Câmara de Vereadores este ano. Parabenizo a presidente. Um momento em qual a gente se encontra jovens, né, que estão ali com 16 anos, estão cursando o ensino médio, e a minha visão na fala com eles, que eles não têm conhecimento da competência deste Poder Legislativo, da competência do Poder Executivo. E é a nossa parte, a minha parte como ouvidor, trazer esse esclarecimento, porque se aproxima uma eleição e nós precisamos de pessoas realmente que saibam o que estão fazendo aqui, que saibam o que irão fazer aqui. É isso que nós precisamos. E a comunidade em si, os eleitores, precisam saber qual que é a competência de cada poder para que saibam cobrar e não serem enganados. Porque já vi vários candidatos a vereador: eu vou pavimentar essa rua, eu vou fazer essa canalização, eu vou isso, eu vou aquilo, enquanto é competência do executivo. A nossa competência aqui é legislar, é fiscalizar, é representar a comunidade, é dar encaminhamento para que as soluções cheguem, é mediar o que os anseios da comunidade ao executivo, para que seja feito. Então, na verdade, nós usamos aqui aquilo que nós usamos para nos eleger: o convencimento, o convencer o executivo a realmente atender as necessidades da comunidade. É isso que estamos fazendo e vamos continuar fazendo como ouvidor, indo até associações também, para que eles aproveitem dessa ferramenta. O legislativo tem ouvidoria, o executivo tem ouvidoria, e não é o Fala Taquara que é ouvidoria. O Fala Taquara não vai solucionar o problema do serviço público, onde a pessoa ali tem um serviço público negligenciado, seja na saúde, seja em todas as áreas e âmbitos, aonde que seja, estão acessando o serviço público, que essas pessoas saibam que eles têm um canal que realmente os representa e encaminha e dá para eles uma ação proativa, que é isso que tem que ter nesse município, que é isso que tem que ter no nosso estado, que é isso que tem que ter no nosso Brasil, realmente um atendimento de qualidade quando acessado os serviços públicos. Falando nisso, estive no hospital por duas vezes semana passada, e na segunda vez que tive, fiz a parte de realmente colocar no papel a angústia de muitos que lá estão, muitos pacientes que lá estão internados. Muitas pessoas, elas estão angustiadas: para quando que será minha cirurgia? Já estou internada há tanto tempo aqui, estou com problema de câncer e ainda não foi encaminhado para um COPREV. O que é que eu faço se aqui estou há 45 dias nessa situação? Tem outros que precisam de cirurgia, que estão ali no hospital já tem meses, e a gente está ali realmente para anotar e levar até a direção do hospital, e da direção do hospital, se não tiver eficácia realmente no atendimento, nós levaremos até o Ministério Público. E na ocasião estava um agente do Ministério Público representando a promotora Ximena para ver a situação que realmente estão as pessoas na questão do atendimento. Quero também dizer que estou conversando com o secretário Mário Pires, também estou fazendo encaminhamento para o planejamento, para que sejam tomadas ações no distrito de Padilha, na localidade de Padilha Velha, porque lá encontram-se uma ponte e um pontilhão, estão realmente em estado precário, colocando em risco caminhões que acessam aquela via. Então, e também todas as pessoas, né, que são transeuntes para ali. Então nós queremos que realmente seja avaliada a situação da ponte e do pontilhão, para que se tenha algum reparo que seja feito e que realmente traga segurança para as pessoas que estão transitando por ali. Hoje à tarde estive em uma reunião na Assembleia Legislativa, reunião essa intitulada por Cresce RS, onde a pauta foi o monitoramento das ações do Estado referente As vias, né, as vias que eu estou dizendo são as RS, né, onde aquelas que estão em projeto em andamento, e tem outras que estarão ainda, e uma delas foi entreguei em mãos a moção que fizemos aqui nesta casa, com a assinatura de todos os vereadores, reivindicação da comunidade do bairro Medianeira e Ideal, aonde que entreguei uma moção realmente pedindo uma passagem segura na 239, como também a da 115. Também, senhora presidente, quero te parabenizar por essa devolutiva ao executivo. Se sabe que a senhora é uma pessoa realmente inclinada a zelar pelo bem-estar de quem nós representamos, que é a nossa comunidade, e a senhora fez a sua parte, como estamos aqui para fazer a nossa parte. Parabéns, então, pela devolutiva, onde que com certeza a máquina que é a patrola, o recurso para o hospital, como também para todas as outras questões que implicam, sejam realmente e são realmente devolutivas de economia realizadas aqui nesta casa. Parabéns, presidente. Teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.